Portal do Arrocha. Banda Pressão do Arrocha. Essa é diferente. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de meu coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos, o quadro tudo quebrado. É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh, oh baby, me atende. Ai, que vontade de tacar o celular na parede. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar um celular na parede. Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. Só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadro tudo quebrado. É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me... Vontade de tacar o celular na parede. Oh baby, me atende. Ai, que vontade de tacar o celular na parede. Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Após o sinal, dê seu recado. Após o sinal, dê seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo.